Boa tarde. Controle Salvador, bom dia, TAM 3191, decolou saída da El. TAM 3191, contato radar, saída da El, subir mais nível de voo 340. Salve para o 340, 3191. TAM 3895, autorizado direto Bridge, chame Centro Recife, frequência 1251. Bridge, 1251, graças. Controle azul 482 na Florida. Já solicito abandonar a rota e seguir na chegada. Azul 4082, sim, desça para 3.000 pés, ajuste 9015. Confirme, necessita de apoio de sol? Negativo, negativo. Já estamos agora olhando para o peso de pouso e está tudo aqui. Sim, sim, desça para 3.000 pés. 3.000, 4082, já. Hotel Oscar Zulu, sim. TAM 3604, sente, após o desvio, autorizado ITAP. Sente, após o desvio ITAP. Alfa TAM, confirme sua altitude. 510, senhora. Estou visual já com o local do TGL, TR-1723. Sente, frequência livre. 5210, estabilizado. 35220, completa final, chame torre 118, decimal 6. 186, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, gol 556. Gol no 556, contato radar na saída da El, subir mantendo nível de voo 360. Subindo ao 360, solicita pro de Leda. Após 2000, autorizado Leda. Vando Leda da presente, gol 556. De 3.000, azul 4082. Azul 4082, desça para 2.000 pés, autorizada final LS, após estabilizando. 2.000, autorizada LS, 4082. O controle é o TAM 3191. 91, prossiga. Vai passar a posição Serra Vito Delta 20, a 20 milhas de Salvador, devido à performance no nível 110. Gente, ah, o senhor está livre da restrição, essa observação em notão só vale para a pista 28. Ok, graças. 604, livre de restrição, Nestor 050. 604, quantas milhas mais para o desvio? Serra Cruz, está vindo da Brevista. Tem condições de girar para Itaca? Está girando agora, Itaca. Ok, Duna 3015, está vendo o Morro de São Paulo? Morro de São Paulo, agora estou vendo Taparica. Então, agora é Cairu Lorenzo, mais à frente Valença. Beleza, Prado Prado também, foi. Azul, 482. 482 completa a torre 11895. Correção, 11806. 86, obrigado, 482. Paulo, é o gol 1790 no 612, pushback acionamento. Autorizado, puxa acionamento de uma táxi, no 790. Câmara para o táxi. 3604. 3000, mantendo o Freud de Itapia com as dunas. Livre. Para o Sag de Alfa, me chamando de Juliette. Não, para chamar de Juliette. 3191, chame Recife 12510. Recife 125103, 191. No 962, bom dia, sendo identificação, se possível, vou ITAP descendo ao 50. 50, vou ITAP ao 2204, para 1601. 3804, assina identificação, desça para o 0620, chegada a Mari. Chegada a Mari, 3804. Oscar, até o Zulu, controle. Alto no meio pé, pro do farol de Tapuã, reporta para descida. Confirma POB, Eco Delta. 02. Com 790 para o táxi, com 782 e 15 Natal. 782 e 15 Natal, confere? 12 e 5. Próximo contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 118,6, altímetro marca 1015. 1015, chamará a ponto de espera na 2. Detroit, 3604, mantendo o presidente Crua 10 milhas e após Duna. Confirme. Detroit, 3604, mantém presidente Crua 10 milhas e após voa Duna. Gente, 3604. Comércio em Recife, 1251. 1251, 556, Bandeira. 604, somente para informação, tem helicóptero posição de 12 horas. Agora... 7 milhas, 500 pés, eles andam sobre voo próximo ao farol da barra. Gente, pode seguir para 2000 pés? Acho para 2015. O senhor tem condições de interceptar o localizador nessa proa? Correção, o senhor tem condições de curvar a esquerda na proa 065 para interceptar o log? Afirmativo, esquerda 065, descendo 2000 pés, ajuste no 095. Livre de restrição, desça para 3.065. Salvador, com 556. Siga. Negativo, contato 1251, tem secundária? Tenta 1-3325. 3325, obrigada. Falou, Salvador, azul 082, mais Juliette. Juliette, via Juliette para o 08, azul 4082. Juliette para o 08, azul 4082. 04. Mike Echo Delta está no ponto ideal. Mike Echo Delta desce para 500. 1015, ajuste, reporta através de Pituaçu. Viva, viva para 500, é para parar. Salvador, bom dia, o Chanel 6200, autorização do Rio. É 62, confirma a matrícula, 621. Desculpa, é 6213. Oxa, 6213 para o Galeão, 340, está autorizado. Sobre a cola da 10, compra o perfil da saída da Eule da Bridge, onde intercepta Pesolona 0, SMAP, Lúbito, Barbacena. Aciona 5154 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Estamos autorizados para Galeão, nível 340, tem cola da pista 10, na subida da El, Pineda, Cris, na Perzulu 10, Max, Lube, Barbacena. Transponder 5154, controle 1208. Seja mais correto, chama quando pronto para o posto no 4. Bravo, Charlie Alpha, prossiga para Salvador. O senhor está acionado 2000, agora 2500 pés, próximo a Valença. O senhor já acertou o plano de voo? Eu quero saber se o senhor efetuou o plano de voo. senhor me repassa os dados do plano porque eu não tenho não. Confirme aeródromo de destino, tipo da aeronave e nível solicitado. Na escuta da torre. Aqui é com Delta Torre 71895. Exato. 3604 estabilizado. 3604 correção, torre 1186. 186, obrigado. Mike Eco Delta controle. Eco Delta, reporta quando o visual com Airbus da Tana final da 1-0. 962. No 962, desça para 2015, destinar essa que está 10 a porta estabilizada. Reportará 2015, 962. Em 3804, desça para 2015, lixinária SXA pista 10, a porta estabilizada. Para 2015, reportará estabilizado 3804. O helicóptero vai prosseguir o cruzamento da final da 1-0 à sua retaguarda sem interferir. Gente, Romeu Oscar Bravo, estimado de pouso. O 535, ciente, sai 500 pés até o destino. Reporta na 20ª. Confirme. Romeu, Hotel Oscar Pro da rotatória, reporta no ideal de descida. Gente, até o Oscar Zulu reporte no regresso. Visual 962, visual corte. 962, torre 1186. 1186, obrigado. Alfa controle. Alfa controle. Foram 962, bom dia, continua a aproximação aguardando pista livre, para sua informação, o helicóptero agora cruzando o eixo a final da 1028 a 500 pés sem interferir com a sua aproximação, o mesmo vai prosseguir pouso parado, cabeceira auxiliar, continua aguardando apenas a pista livre. 3604 no solo 08, libera via eco, solo no 21.9. Desde o nome da Tânia, identificação desse 50, PROAD e TAP. PROAD e TAP, desse 50, para 3206. Juliette. Vial, satélite da Juliette, 3304. Fala que o senhor, mas a minha fonia estava um pouquinho congestionada. Recife pediu que você acionasse 5141. No baixo travado, Mike Eco Delta. Ciente, livre pulso pairado, cabeceiro no 7, vento 1, 1-0 graus, 9 nós, Mike Eco Delta. Tono 962, livre pulso, pistão no 0, vento 1, 1-0 graus, 9 nós. No 4-1 no transponder, programando posições VATAP e Arubi. E só com Recife. Recife pediu para o senhor fazer VATAP, Arubi. Eu tenho um tráfego cruzando aqui, mas não sei se tem outros com Recife. Recife, o gol 790. Autoriza o Romeu 018, se possível? O 1790, você vai solicitar diretamente a Recife agora, 12685, alternando 13450. 12685, obrigado. De nada, Charlie Alfa Tango, controle. Cabral, controle. Você já está na 20ª? Está presente frequência livre. Bom voo. Antônio, eu vou falar mais de Alfa Tango. Alfa Tango, prossiga. Arremete aconteceu de Serra Índia, Serra Índia, cara, vai comprar da Ilha dos Pares, vai manter 1.000 pés autorizados. Gente, eu tenho tráfego do Hotel Oscar Zulu na vertical do Porto de Salvador, 500 pés. Ok, eu vou passar lá 1.000 pés. Gente, então suba para 1.000 pés, 1015 o ajuste, Charlie Alpha Tango. Informo que não recebo o modo Charlie. Acionado, modo Charlie, 0.000 pés. Quase estabilizou? O Hotel Oscar Zulu tem condições de aproada, presente Serra Índia com Índia, pode seguir para Irmã? Está presente Serra Índia com Índia, Hotel Oscar Zulu. O Telefantango está próximo à cidade baixa, cara. Vai iniciar o cruzamento da Baía de Todos os Santos. Gente, o Charlie Alfa Tango, o tráfego do Hotel Oscar Zulu está agora à posição de 2 horas, 1 milha, 500 pés. Cliente do tráfego, a coordena livre. Aguarde o Charlie Alfa Tango. Está passando o Stella, está 3804. Torre 7186. Já. Como é estacionado 0153 através de Veracruz? Segue no 1500 pés via corredores, ajuste 1015. Iniciou o cruzamento da base dos Santos do Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, confirme setor de sobrevoo e tempo total de voo. Vai para Cruz das Almas, está mantendo a proa 310, vai se afastar com 55 milhas. Gente, o senhor vai pousar em Cruz das Almas ou só sobrevoar? O plano foi feito para Grupo Zulu, vou tentar pouso. Estimado de pouso, Charlie Alfa Tango? Estimado de pouso é... Gente, considerando agora 1533 o pouso do Charlie Alfa Tango. Para informação, temos o tráfego do Kilo Romeo Oscar agora no 1500 pés no cruzamento da Bahia, agora no Través de Vera Cruz. Charlie Alfa Tango da presente sem frequência livre. Tudo presente em Rimar. Hotel Oscar Azul, controle. Papá Bravo, Charlie Alfa, chama em Recife agora, 1260, alternando no 288. Salvador, Azul 4076. 4076 da Azul, sendo identificação, Destino 090, chegada Mari. Tá 3216, voo Iduna, dessa para 3.015. Duna, 1015, 3.000, 2216. Tráfico Azul já avisou com a irmã? Já estou na vertical do Porto Centro, está autorizado a proa, direto de marcha. Presente direto em Rimar, chamando agora a torre 1186. 1186, a torre, grato, boa tarde. Alfa, Alfa 1 mil pés, corredor forte, reporta ingressando em Interlagos. Tóxica Azul. Tóxica, reporta ideal de descida. Eu espero mais 4 minutos, voltará para o descida, mandou a Tóxica. Entendi. Romeu, tem Oscar, desça para 1.500 pés, ajuste 1.015. Vamos para 1.500 pés, 1.015, nós estamos com Romeu até lá. Terra Golf, sem identificação, autorizada a chegada à mão, reporta no ideal de descida. Pode visitar a Juliette, o 3804. Tem a posição, seu gate é o 03, ok? Assim que a nave da Avianca iniciar o táxi, seu ingresso é via Juliette para o 3. Ok, após o Avianca, vai para o 3804. Fala para o táxi, eu, Xanar, 6213, temos 114 no POB, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. 113, ingressa via Índia e Alfa, ponto de espera 118.6, altimetro 1015, tem um bom voo. Índia, Alfa, ponto de espera 18.6, Xanar 6213, obrigado, bom trabalho. Meia, dois, um, três, boa tarde, autorizado. Ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 1, 1, nós. Nós. Foto da França, identificação, voo está pedindo 50. Desvio até o Oscar. É que Serra Golf definitivamente é o zero. Confirme, já vou visual na rota? Um desce para 4.000 pés, 1.015. Lua, 0 graus, 1 1 nós. Hotel Ótica Azul, no solo aos 2 1, frequência livre, uma boa tarde. Meia completa, torre 118.6. 18.6, obrigado, bom dia, até já. Até já. Pelo Romeu Oscar Torres, 118.6. 118.6. Dois no meia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Do 076, desça para 2015, desse na área sexta 10, a porta estabilizada. Porta estabilizada, desse para 2015, 4076. Xenair 6312, veiculado aos 22, controle 120, décima 8, bom voo. Então 3216, confirmando embaixo elevado. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Para informação à esquerda, temos um Bravo November 2 Papá, prosseguindo para a pista auxiliar, sinal da pista auxiliar, sem interferir com a sua aproximação. Azul 4463. Prossiga. Autorização de tráfego para Ilhéus no 180. Está autorizado para Ilhéus 180, unido, sob a cola da 10, com precisa ser da Euleda, após direto Ilhéus 5160, o transponder no 208, controle. Confirme, transponder, por favor. 5160. Está autorizado Ilhéus 180, saída depois do conforme plano de voo, transponder 5160, azul 4463. Frequência do controle é 120, decimal 8, me chama quando propuxo no 08. 1208, chama na propuxo, obrigado. Controle o Romeu até o Oscar, 5 minutos da rotatória, altamente visual, portanto. Gente, no 1500 pés, 1015 ajuste, reporte, aguarde para chamar a torre. Aguardando para chamar a torre, o Romeu até o Oscar. November Alpha para ingresso no circuito de tráfego, agora vai chamar a torre Salvador 118.6. 18.6 ainda November Alpha, até mais. Vai. Romeu, as condições de manter essa velocidade até 2 milhas próximo ao 17? Prossegue então, aguardando apenas o eixo livre, a aeronave da TAM agora, prosseguindo para a pouso 1-0. Prossegue então, aguardando autorização, Kilo Romeu Oscar. Romeu Oscar já no visual, a aeronave da TAM liberando o eixo da 1735, o vento 1-0 graus, 1-3 nós, o ajuste no 0 no 5, sem livre pouso, pistão 1-7, Kilo Romeu Oscar. Estabilizado no localizador 4076 da Azul. 4076 da Azul, completa a redução para aproximação, tenho tráfego aproximando para a cabeceira 17, chame torre 118.6. Chamarei 118.6. November Alpha prossegue da presente final 17, é o número 2 para aproximação na 17. Aguardando autorização de pouso, estou com uma aeronave da Azul prosseguindo para 10 e provavelmente realizará um 360 a 2 milhas da 17, ok? Então 3216, solo 25, libera via Fox, solo no 21, 219. 4076, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ajuste no 095. Tá 31144, controle. Nada presente, descendo para 3015. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus no 2 nós. Para informação, à sua esquerda, aproximando para a pista auxiliar, temos um 10, não, 150, sem interferir com a sua aproximação. João Pessoa, 190 Anísio, seu decola da 10, cumpre perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5163, transponder 120, decimal 8, é a frequência do controle. Provado João Pessoa, 90, pista 10, Puca, transição Aracaju, curva à esquerda ponte, transponder 5163, controle 108. Procedimento correto, chama quando pronto para o posto no pátio 3. Chamará, 53, nessa. Meu hotel, Oscar, controle. Proceda controle, não escuta. Tem condições de iniciar a redução para aproximação? Afirmativo, reduzindo. Gente, reduza para aproximação, chama a torre 1186. Chama na torre 1186, um pelo hotel, Oscar. Meu hotel, acho que foi quem chamou a torre, confirma? 62. Em condições de reduzir para 130? Tá, mesmo. Redução 130 nós, descendo para 3.015. 130, 3.015. Indo na medida do possível, Romeu, hotel, Oscar. Índia November Alpha, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 120 graus no 1 nós. Mantenha presente velocidade até Duna, desça para 2015. Do 4076, no solo 28, libera próxima direita Fox, solo no 21, décimo 9. Meia 2-1-3, chame Recife 1-2-5-1, alternando no 3325. 1-2-5-1, alternando no 3325, chame 6-2-1-3. Fala, 4076. 4076, prossegue via Alfa, me chama Anto Juliette. Via Alfa, Anto Juliette. November Alpha no solo 30, condições de agilizar o backtrack taxi até o pátio 4, negativo. Utilizando por gentileza a segunda aeronave já na final da 1-7, que é na curta final. Da redução de velocidade? Sim. Seria até a posição Duna, o senhor não tem condições? Sim, sim. tenente, uma boa tarde, acesse na frequência livre. Romeu até Oscar, livre pouso, pistão no 7, vento 120 graus, 12 nós. O 4076 vai manter a posição antes da Juliette, seu gate enquanto eu sou ocupado por um tráfego da companhia, ok? A Golf testa para 2015, livre sinal da SXC, pista 10, reporte estabilizado. 2015, a mais terra Golf. Teótica no solo aos 33, confirmando BAT. Backtrack autorizado, até a BAT não me escuta. Livre LS, a porta está brisada, 3144. Azul 4463 no 8 e solicita pushback extra, né? Azul 4463 autorizado, pushback extra mesmo pelo ataque. Tem condições de deixar a saída do 08 liberada para que o tráfego da companhia ingresse? Afirmativo, libera 08 e assim que possível chamar para ataque. Gente, eu vou ingressar o tráfego da companhia então no 08. Azul 4076, ingressa via Juliette pro 08, atenta o tráfego da companhia, iniciando o push no mesmo gate. O nono 67 para Guarulhos, mantém, escuta o guarda cobra por gentileza. Oi. Obrigado. É que Serra Golfo estabilizado? Ainda não, só 3 milhas de zona. A gente aposta full LS pista 10, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, Mike Serra Golf. São 3144, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 12 nós. November 415, Papa, flag direct to Duna, intersection descend to 3,000 feet, can H1015. Descend to 3,000 feet, can H1015, clear direct to Duna, November 415. Serra Golfo completa a torre 7186. 186 grato. Isso, 5367, para o pushback acionamento. 5367, está autorizado o pushback acionamento. Chave táxi. Camará, 5367. Cada Oceaner 6330. Tem o perfil da chegada 6330. Alô, Salvador, Azul 4463, POD 86, 2 horas e meia de autonomia, 3 horas de autonomia, alterno Salvador. Pronto, tá. 2 horas de autonomia, alternando Salvador, confirma só por gentileza, pessoas a bordo. 86. Charlie, do seu transponder 0145, confirma o POB, November Yankee Mike. POB 02. Gente, 1.500 pés via corredores, reporta através de Paripe. Reportando através de Paripe, na zona Yankee Mike. Olá, número 7, meu top. Salvador 1, boa tarde, são 3144, XSXTM. 3144, boa, prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Segue via Alfa, informar antes da taxa de Juliette, está 3144. Salvador, está na linha 330. Está autorizado para Guarulhos, nível 360. Seu decola da 10, compra o perfil da saída da El Leda Bridge, onde vai interceptar Puzulu 10, SMAP, Away, Mike, India, Alpha, Upper Zulu 44. 5173 é o transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle, 1067, da Gol. Autorizado, por supuesto, acionamento de chamecola para o táxi, o número 67. Juliette 330. Juliette, portão 04, tá? 3144. Salvador, trip 5367 com 52 POP, 0400 autonomia alterna Recife, para instituto. Segue em frente. Via parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera 72, decimal 62, altímetro 1015. Gente, via Alfa, no ponto de espera 102.62, o trip 5367. Para o táxi de voo 190, né? Meio para a caverna de avião com 180 a volta. Tornal, parte via Índia e Alfa, ponto de espera 118, decimal 612, altímetro 1015, gol 1967. Índia e Alfa, ponto de espera 186, 1967. Pode voadora? 330 vai manter presente para o limite, será o localizador. November 415 Papa, descend to 2000 feet, KNH 1015. It's cleared, final SX-ray approach report established, all localizer. Cleared to 2000, KNH 1015, cleared ILS X-ray for runway 104 established, all localizer. November 415 Papa. Redução 200 knots. 200, 200 knots, 6330. Yankee Mike da presente rotatória. Da presente rotatória, novembro Yankee Mike. Controle azul. Speed check, azul 4463. Azul 4463, muito boa tarde. Contato radar na decolagem. Subnível nível de voo 180 após 2000, voa Leda, após Leda, Ilhéus. 180, 2000, 180, após Leda, Ilhéus. Azul 4463. Thank you. autorizado para a 6330? 330, aguarde. Para Brasília, está autorizado nível 360. Seu decola da 10, campo perfil da saída Arbor, transição Elefa, com curva pela direita, onde intercepta peso Luz 17 até o destino. 5425 é o transponder, 1208 é o controle. 330. Salvador, o trip 5367 na saída PUC. 5367 da trip contatada na decolagem, da nível de voo 190, perfil Puca, Jamo, Aracaju. Ciente, Puca, Jamo, Aracaju, trip 5367. November 415, Papa's established in the localizer. November 415, Papa, complete final and contact tower 118.6. 118.6, good day, 415, Papa. Good day. Olha, November Yankee Mike já está visual com o campo. November Yankee Mike para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre Salvador 118.6. 118.6, November Yankee Mike. Xanair 6330, livre descida pelo Glide, confere se está a final e chama a torre 118.6. 6330. Controle voo 1167, está cruzando 2.000 pés, nada else. 1167, contato radar na decolagem, suba nível de voo 3620. Após 2.000 pés, foi direto no Leda, após Leda Bridge. 2.000 pés, curvando na proa de Leda, Leda Bridge, sobe ao 360, contato radar, voo no 1.67.